faz um ano e dois dias que a gente terminou. 367 dias que você me abandonou. Dentro do meu carro ainda está o seu perfume, o cheiro seu. Não acredito que você já me esqueceu. Pra que lembrar de coisas que machucam tanto a gente? Não posso aguentar, estou doente. Doente, carente de amor. Fala pra mim que nosso lance não é de mentira, que me esqueceu e que não sou mais o amor da tua vida. Fala pra mim que meus beijos e abraços não te fazem falta e que tudo acabou. O nosso caso de amor já não tem mais volta. Machucam tanto a gente. Não posso aguentar, estou doente. Doente, carente de amor. Fala pra mim, diz que nosso lance não é de mentira, que me esqueceu e que não sou mais o amor da tua vida. Fala pra mim que meus beijos e abraços não te fazem falta e que tudo acabou. O nosso caso de amor já não tem mais volta. Fala pra mim que nosso lance não é de mentira, não sou mais o amor da tua vida. Fala pra mim que meus beijos e abraços não te fazem falta e que tudo acabou. O nosso caso de amor já não tem mais volta. Hoje faz um ano e dois dias que a gente terminou.